Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar? Pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, história não tem não fim. Tem fim. Continua sempre que você responde sim. Oh, yes. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo, mesmo assim. A história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Yes. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Não. Não. Não. Você verá que é mesmo, assim. A história não, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Oh, yes. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez.